Cena, no radar. A crise dos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, que foi o estopim para a maior crise financeira mundial dos últimos 50 anos, já comparável ao histórico crack de 1929, marca o fim da era do neoliberalismo econômico, que esteve em voga nas décadas de 80 e 90. A ideologia do Estado mínimo, fazendo pouca ou nenhuma interferência na economia e permitindo que o próprio mercado econômico se autorregulasse, sofreu um duro golpe após a farra do crédito fácil que assolou a economia norte-americana, com executivos e agentes financeiros agindo de maneira irresponsável e milhares de famílias assumindo dívidas que se tornaram impagáveis. A quebra de grandes instituições financeiras norte-americanas provocou uma onda de pessimismo e desespero que assolou os mercados mundiais. Desespero refletido no sobe e desce das bolsas de valores do mundo todo, à medida em que aumentava ou diminuía a esperança dos investidores na capacidade dos governos de resolverem a crise. O governo dos Estados Unidos anunciou um pacote trilionário de ajuda ao mercado, no que foi seguido por outros pacotes de nações europeias, como a Inglaterra e a Alemanha, cujos mercados foram fortemente prejudicados pela crise. As oscilações no humor do mercado, causando sobe e desce das bolsas nas últimas semanas, levam a crer que a crise é sistêmica e vai perdurar ainda por muitos meses, talvez até alguns anos. Alguns analistas já falam em uma espécie de reformulação do sistema capitalista, com o Estado intervindo mais fortemente nos mercados, de forma a regular o sistema financeiro e evitar a escalada de novas cirandas especulativas, como a que ocorreu no mercado hipotecário norte-americano. Sai o liberalismo econômico, entra uma nova era desenvolvimentista, com o Estado revigorado e empreendedor, estimulando a retomada do crescimento econômico. Tal ciclo repete o que já foi visto após o final da Segunda Guerra Mundial, no século passado, com os governos assumindo a reconstrução das economias devastadas pela guerra. Especialmente nos Estados Unidos, a crise financeira terá importantes reflexos na esfera política. Como boa parte da opinião pública norte-americana culpando o governo do presidente George Bush pela derrocada econômica da maior potência do planeta, fica difícil para o candidato republicano John McCain conquistar a confiança dos eleitores, por melhores que sejam suas ideias para a economia. Barack Obama, a grande sensação democrata, firma o seu discurso político na ideia da esperança e da renovação. Mesmo sem ter um plano concreto para salvar a economia norte-americana, o apelo carismático e renovador de Obama fala mais alto que a experiência e o pragmatismo de McCain. Afinal, poucas coisas são tão traumáticas para um cidadão de classe média, em qualquer lugar do mundo, do que perder sua casa para o banco. Radar Cultura.